Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, o terceiro volume de O Brasil e o Apocalipse é marcante na história da religião de Deus, a religião do amor universal e de cada um de nós, seres humanos. E aqui não fazemos diferenças de crença religiosa, convicção política, sistema ideológico, etnia, origem, classe social. Isso já fez muita confusão nesse mundo. E ainda anda fazendo. Mas o Espírito ecumênico que confraterniza as almas, e aí é que está, porque se não cai na discussão teológica de pontos de vista, e a confusão está montada. Mas o Espírito ecumênico que confraterniza as almas, os corações que se reconhecem como seres humanos, moradores de uma casa única que tem que ser conservada, que é o planeta Terra, vão se decidindo por juntarem-se as mãos e fazer alguma coisa pelo semelhante, com pensamento na caridade de Deus, que está muito acima de todas as estratégias e políticas humanas, para construir um Brasil melhor e uma humanidade mais feliz, com pensamento na economia da solidariedade humana. Parte da estratégia da sobrevivência. Da sociedade realmente solidária. Porque fala de uma solidariedade fraterna. Porque existe também solidariedade entre criminosos. Então, como queremos as coisas bem claras, assim dizemos, solidariedade fraterna. O terceiro volume de O Brasil e o Apocalipse, ele singulariza a fase que vivemos nesta obra. Jesus está chegando. Alguns acham engraçado. Esse anúncio vem de há 2 milênios e dizem que é breve. Já se passou tanto tempo. Cadê? É que ele volta sobre várias formas até surgir de acordo com a descrição literal da Bíblia Sagrada, Apocalipse, versículo 7 do capítulo 1. Eis que Jesus vem sobre as nuvens, e todos os olhos o contemplarão, até mesmo os olhos daqueles que o traspassaram. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Lamentar-se-ão, já dissemos aqui, ó, a saciedade. Porque não levaram na consideração devida o ensinamento. Jesus é altamente político. Quando se fala em política, pensa-se logo em engano e daí para baixo. Mas a política, de acordo com o conceito divino, é coisa sublime. Mas o coração humano não está nem aí para isso. Bom, se não vai pelo amor, irá pela dor, pela justiça divina. Mas a humanidade evolui. Nós estamos vivendo como o homem de Neandertal? Não. Não temos mais aquele aspecto. Meio que sob, em função de sentimento, ainda há muita coisa parecida. Mas a evolução, ninguém a contém. A evolução é constante. E ainda por falar no Apocalipse, lembrando o que disse no programa anterior a respeito da volta de Jesus, quando Pedro, apóstolo, adverte os seguidores iniciais do Cristo na Terra que não se perturbassem por causa daqueles que dizem: em que ficou a promessa da volta de Jesus, hein? Não era para breve? E lá ele diz que para Deus 1000 anos são como um dia que passou. E um dia que passou são como 1000 anos. Eu até já convidei vocês ao seguinte raciocínio. Breve. Que são 2000 anos diante do tamanho descomunal de tempo desde que a Terra surgiu no sistema solar. 5 bilhões de anos que ela já está aí, é mais ou menos isso. 2000 anos é uma coisinha pequenininha, pequenininha, uma gota, uma gotinha no oceano. Então é breve. Depois há que levar em consideração que somos espírito. Portanto, temos vida eterna. E todos verão a volta do Cristo. Os que estiverem na carne e os que estiverem no Espírito. E as coisas estão se realizando. Só que esses fatos não se dão de uma hora para outra. Eles vão surgindo, vão se constituindo numa realidade, até que chega o momento, tudo se dá como um raio. Por isso ele diz que será como um raio que vai de um lado a outro do horizonte. Bom, esse livro marca a fase Jesus está chegando. A primeira fase é Jesus está chamando. Depois Jesus está voltando. Então veio Jesus está chegando. Depois, em seguida, quando? Deus o sabe. Marcantemente, Jesus chegou. Vocês conhecem a minha mentalidade. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Digo a todos, a grande oportunidade é esta. O planeta Terra vive um período de transformação. Tudo vai tão depressa. Sucede-se tão apressadamente que muitos hão de pensar, não há tempo mais para viver. Sim, há muito tempo. Orar é importante, hein? Para desanuviar o horizonte dos corações. A oportunidade é esta. Um dia, todos seremos convocados às contas no mundo espiritual, como foi o irmão Zaruri e tanta gente boa, como Osmar Carvalho e Silva, Joaquim Vilásio Coelho, Nair Torres, Humberto Brenaisen, Casimiro Radominski, Rosinha, Alaide Botelho. Conheci todo esse pessoal. Quando chegar a minha vez, não quero levar remorso. O que tenho feito na minha vida, como eu disse a um amigo, desde que me conheço como gente, é servir a Jesus da maneira que sei e defender esta obra e lutar por fazê-la crescer. Parece que estamos conseguindo, graças a Deus. A sua porta está sempre aberta aos corações. Quanto ao valor de cada um, Jesus é quem sabe a intenção de cada um, portanto, seu valor, não eu. Meus amigos e meus irmãos, uma madrugada dessas, escrevi mais uma página sobre o Apocalipse. Vou ler trechos neste programa. Vejam só o tamanho do trabalho. É aquela história que já ensinei a vocês. Quem quer fazer? Quem quer fazer? Quem quer fazer? Faz! O bem, naturalmente, porque para fazer o mal já existe muita gente. Quanto mais vivo, mais aprendo que só o amor pode vencer as diferenças. Aqui mesmo nesta série do Apocalipse de Jesus para os simples de coração, afirmei que somente o amor é o grande campeão das mais difíceis batalhas. Não há outro caminho, porque Deus é amor. Ensinou Jesus por intermédio de João Evangelista. E o irmão Zarur dizia assim: e nada existe fora desse amor. Por isso, qualquer vitória que não for a do amor não me interessa, não nos interessa, porque Jesus vem e não vem para brincar, vem para realizar, vem para fazer o bem, porque Ele é amor. Bem, andei falando aqui com vocês sobre a escolha da música para abrir o Apocalipse, quando eu vou relatar o Apocalipse, lê-lo e depois comentá-lo. Eu digo que eu estou numa fase de recordações. Eu me encontrava na sede, naquele tempo, sede nacional da LBV, sede central. Era noite com os doutores Osmar Carvalho e Silva, Mário da Cruz, com o capitão Aldir Madeira de Matos. Doutor Osmar e o capitão Aldir já voltaram à pátria espiritual. Eu estava com eles lá realizando o seu serviço, e eu escolhendo músicas para abrir a pregação do Apocalipse. Aí, quando peguei o famoso Egípcio, trilha musical de um filme expressivo, E numa passagem notável do filme, Akhenaton foi... Primeiro quero dar uma explicaçãozinha aqui. O Akhenaton, aquele faraó monoteísta, sim, monoteísta. Todos os demais eram politeístas. E ele viveu naquela reencarnação bem antes de Moisés. Trouxe com força o monoteísmo através do povo hebreu para o mundo. A figura histórica mais marcante nesse labor. Mas o Akhenaton, alguns dizem Akhenaton, mas eu já perguntei a um amigo meu, pintor, quem é que conhece aí a pronúncia do egípcio falado há mais de 3 mil anos? Mas o Akhenaton, que se valia da figura do sol, Aton, acabou sendo derrotado pelos sacerdotes, porque faltou a ele a coragem de Moisés. Coragem que Moisés tinha e tem que ter mesmo. Porque não basta ser bom, como muita gente às vezes concebe, de coração limpo, concebe. Tem que ser enérgico também, isso também é bondade. Para conseguir trazer à terra coisas que muita gente na terra não quer realizar, não quer saber, está muito satisfeito, ou satisfeita com a acomodação das coisas. Está muito bom, como está. Ou então só aceita aquilo que é baixaria. Para baixo todo santo ajuda, para cima a coisa toda muda. Como vais você? Aquela música do Ari Barroso, que a Carmen Miranda cantava. Só que todo santo ajuda quando a gente quer se elevar. Vou a brincadeira do Ari. Mas para realizar, a gente tem que ser perseverante. Mas perseverante até o fim. Para merecer a coroa da vida, como promete Jesus aos irmãos da igreja em Esmirna, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Por isso Jesus diz claramente àqueles que perseverarem até o final da provação, que a esses dará a coroa da vida. Mas a gente tem que viver provação eterna na terra. Não. No seu poema da amizade, o irmão Zaru diz que os verdadeiros idealistas, e também pragmáticos, né? Porque não adianta ser só idealista. Tem que ser pragmático, realizador. Mesmo se arrastando, devem trazer, nas lutas da vida, o paraíso à terra. Nós pensamos no espírito, mas sabemos que há necessidade de cuidar bem do corpo. Sem esses exageros que andam por aí. A pessoa faz do corpo um Deus. Quando, na verdade, o corpo, Deus nos privilegiou com ele para que possamos servi-lo, servindo as criaturas. Rapaz, mas isso é idiotice, mas não é mais assim. O individualismo está aí. Ah, então, vamos deixar tudo ficar pior? Eu não sou, penso assim, não. Acho que devemos meter a cara para conseguir realizar o melhor. Se os outros que vieram antes de nós não pensassem assim, onde nós estaríamos? Não estaríamos. Então escolhi essa música aí que vocês estão ouvindo e já conhecem bastante. É quando eles entram no túmulo do faraó Sete, faraó anterior, Uma ambiência bonita, solene, e a música é sensacional. Só que quando há dublagem, às vezes eles não fazem direito e botam a música na hora errada e não causam impacto. Por isso, no nosso trabalho radiofônico, na televisão, na imprensa, qualquer que seja, na área de atendimento às criaturas, nas suas necessidades mais urgentes, temos que fazer tudo muito bem feito. Porque estas obras são de Deus e Ele merece. A adoração que Ele prefere é socorrer as suas criaturas. Aí sim, haverá uma sociedade solidária. O grande milagre que Deus espera dos seres humanos é que aprendam a amarem-se uns aos outros. É bonita, né? Vamos lá, estudar um pouquinho. A Apocalipse de Jesus, maioria e minoria de 144 mil. Zarur falava em pequenino rebanho no seu poema do gênio criador da terra. E Jesus, por sua vez, declara que a seara é grande, mas os trabalhadores poucos. É preciso ter espírito de voluntário para realizar essas tarefas tão importantes para a sustentação da sociedade. Por isso eu agradeço a todos os que colaboram de alma aberta com a Legião da Boa Vontade, cujo lema é por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Como? Instruindo, educando o povo, espiritualizando o povo, fazendo trabalho com a couve, que cresce logo, mas é o alimento imediato para quem passa a fome, e tratando do carvalho, que demora a crescer, mas dá abrigo às aves e sombra para nós. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Por isso ele determina e nos ensinou que devemos orar, que peçamos na prece a Deus trabalhadores para a sua seara. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 38. E que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. E vamos em frente, porque Deus está presente. O Cristo é estadista que já vem. Para sempre!